cantando e canta chorando a sua dor. E vem pra beira do mar lembrar que também já teve amor. Negro chora cantando e canta chorando.